choque. Tô chegando no flipper, porra da estanca. Tu é choque. Tô comprando a ficha, porra da estanca. Tem tempo de gostar de tirar onda, mas me veio um fechou. Porque aqui só da nós só. O coro da torcida aumenta, se juntar numa só voz, mais feroz. Tu é choque. Eu escolho meu trio, Terry, Goro e Rio. Tu é choque. Te humilho, seu fraco, pode escolher quem for. No street de rodoviário, eu vivo no TQ, eu sou o rei. E no TQ destruo. No mortal eu gosto de deixar sempre mandando de fatal pra humilhar. Pode ver agora, pode tentar correr. No final tu vai se fuder. Agita, oh, flipper frenetizar. Põe o teu na reta aí que eu quero ver a porrada estancar. Aí eu vou botar pra fuder. Eu ganhei chaves. Já estão começando o seu episódio. Que eu sei no meu E nessa semana nós estamos... Calma. E nessa semana estamos juntos aqui para a batalha épica intergaláctica sinistra do Globo de Luz Oriental. Estamos num Disco Ninja especial. Anime foda-se. Não, Rebeca. Bem na hora que acabou a temporada desse evento. Pra quem não sabe, tá dando mole, eu sou o Ninja Inimigo e nessa semana aqui com a gente tem o Lápis. Eu ajudei a fazer a Gikidama. Ah, Rebeca, Yash, negão, gostoso, foda-se, já sabe essa merda toda. Negão, gostoso, atingiu o Yondas. E o Daigo. Não, hoje eu sou Daigron, o gigante guerreiro assassino e transudo. Transudo. Nossa, transudo. Do jogo de luta lá. Transudo é quase um bagão, foda-se, gostoso. Vou pagar um foda que gostoso. E é isso aí, nessa semana nós vamos gilar, né, porque é japonês. Nessa semana nós vamos gilar o Globo de Luz Combate e enfrentar todos os nossos demônios japoneses pra poder vencer o Disco Ninja de animes. Nós vamos fazer muito mais depois do e-mail. Shumei. Kono bangui wa Grand Sponsor Batikyo de okori shimasu. O Ilapso está com o Diego Roberto Duque Estrada, Caio Correia e Nath no Continue 7 lá no Fênix da 1. Baixe, o link está no post. Ilapso Fênix da 1 de, Soconi 7 o Zocco Diego Roberto Duque Estrada, Caio Correia e Nath Itsuki des Download, link ga toukou de aru. Diversão na vez! Ilapso, nós temos regras especiais para esse Disco Ninja boladão oriental japonês dos animes bolados, certo? Sim. Neste episódio do Disco Ninja ou Greninja, a gente não sabe ainda quem tá de férias, as regras são muito simples. Nós escolheremos músicas de animações japonesas ou de tokusatsu. Na verdade não é tokusatsu, mas aí o Daigo roubou e aí ficou roubado. E aí eu roubei mesmo. Roubei mesmo. É, ladrão do caralho, tipo eu. Porque é Japão, né, cara? Então... Exatamente, tá? Nós escolheremos em cada um dos três rounds uma música de abertura, uma música de encerramento e uma música ou de insert song, que são aquelas musiquinhas que tocam no meio do episódio, tipo música da mãe do Yoga, ou um tema livre. Tipo, música da Mãe do Yoga. É aquela música que toca no meio do episódio. Pelo amor de Deus, cara. É. Ninguém escolhe a música dele, não. Ninguém por escolhe. Favor. Tá? Sendo que numa dessas três músicas necessariamente terá que ser em português pra dar valor à nossa produção nacional da Audio News, da Alamo, da Gota Mágica, da BKS, etc. E não vale Dragon Ball, não vale Cavaleiros do Zodíaco e não vale Yu Hakusho, a menos que a pessoa tenha composto ou cantado a música. Eu poderia usar do Cavaleiros do Zodíaco. Eu poderia usar do Reino de Atena, mas você falou que eu achei uma merda a música. Então, você falou aqui. É meio bosta. Você falou em off. Eu botei a música, é um lixo. E que a composição ficou uma bosta porque o Comandante Cobra e o Rodrigo interferiram muito na sua obra. Então, beleza. Vocês me podaram de usar o rap do Zodíaco. Eu tava esperando pra usar o rap do Zodíaco nesse disco Ninja e vocês me podaram. Isso, a Rebeca quase deu um chapéu de burra, porque ela tava quase admitindo que ela não conseguia escolher nada em português. Mas beleza, tá valendo. E Lapso, eu estou viajando, estou em terras de Recife hoje, então gostaria de, por favor, pedir pra você arranjar um dadinho da Vitória. Ou, sei lá, a moeda da Vitória. Vai rolar aqui. Primeiro, o primeiro round será o round de aberturas. Perfeito, né? Ninguém nada contra. Então eu vou pegar o filho da puta aqui, ó. Um é você. Então vai, Ninja Inimigo! Ninja Inimigo, escolhemos teus e aberturas. Vamos lá! Então, pessoal, eu tenho que falar de um anime que não ficou muito famoso aqui no Brasil, não passou em tantos lugares, não passou em lugar nenhum, na verdade. Só que lá pra 2008, eu dei de cara com ele, tava num site de torrent, pra procurar, pô, quais são os top torrents de anime que tem aqui? Aí eu descobri esse Tengen Toppa Gurren Lagann, que eu não sei como fala direito até hoje, então eu chamo ele de TTGL. É, os japoneses falam Gurren Lagann porque todas as sílabas são tônicas lá, mais ou menos. É verdade. Coisa louca. Mas a parada é o seguinte, eu não sou muito fã de anime de robô gigante, Daigo, Goku, esse pessoal fica muito chateado por isso, mas eu não tenho tanta paixão por isso. Mas esse anime, eu achei muito foda, muito foda. Tem até robô que combina, meu irmão. Ele pega um robô, enfia no outro e vira um robôzão. Pode até ter, mas aquilo é um anime de robô que subverte os animes de robô, então ele é errado. Tá. Principalmente que a forma final do robô não parece um robô. Ok, né? Tá bom. Então, por favor, Disco Ninja, toca aí pra gente a música de abertura de TTGL, que é Sora Hiro Days, que o japonês grande gosta música, de misturar. Essa música eu acho legal. Sora Hiro Days. Dias da cor do céu. Isso. Japonês é tipo assim, pô, esqueci como é que é essa palavra em japonês. Vamos falar em inglês mesmo, foda-se. É, tem uns amigos meus que são assim também. Pois é, né? Eles são um bando de idiots. É, um bunch of babacas. Um bando de bacas. Eu não entendo como você pode não gostar desse anime. Esse é o anime mais... Por exemplo, evangélicos e católicos são todos cristãos. Mas eles meio que completamente discordam e acham que um tá errado. Todos eles confiam em... Todos eles acreditam em Deus. Todos eles gostam de Deus. Em Jesus? É, em Jesus. Jesus, no caso, é o robô. Só que, porra, o evangélico, ele não aceita a existência de santo, tá ligado? Nem de imagem. Fala, cara, isso é errado, tá na Bíblia, que não sei o quê. O católico aceita, por N motivos. E esse rolê de dos daigoístas versus os menos daigoístas é meio assim. Vou chamar de daigoístas no geral. Mas essa galera xiita de robô. São xiitas de robô, cara. Fala, não, ele não é um robô porque ele usa sandália. Ai, não pode ser um robô. E galera... se fosse usando as ancestralidades? Tem uma galera que vai longe disso. Tem uma galera que vai longe nisso. Tem uma galera que vai tipo, não, o King Gainer não é um robô porque ele tem dread. Ah, vai chupar um peru. Não, o Goku ele me corrige. Então, os chiitas de anime de robô, os tradicionalistas, são os daigoístas. É, não, não, é um termo genérico que eu inventei agora. Mas assim, geralmente é o maluco que... O maluco que condena Evangelion, não porque... Enfim, o roteiro é uma bagunça, mas porque... Ai, não é um robô, é ligado na tomada. Ah, tá. Esse é um dos motivos de eu não gostar de Evangelion, mas... Deviam ser trancados numa sala só vendo galinha pintadinha por 48 horas. Chatos pra caralho. Caraca, se for bebê... Se for bebê, eu garanto que vai ficar olhando. Vai ficar olhando loucamente. É um anime muito foda. É um anime que faz você ficar... Caralho, eu não acredito que o maluco vai se juntar e mandar o superpoder do filho da puta! Mas eu vou dizer que poucos desenhos, poucas séries, poucas foda-se das paradas, tem o culhão de matar um dos personagens principais, tipo, na metade. Assim. Ele é o George R.R. Martin dos animes. É, ele é o George R.R. Martin dos animes porque ele mata o boneco. Mas, tipo, é que Game of Thrones não tem protagonista, né? A galera achava que o Ned era protagonista, mas tinha claro protagonista ali e o nego falava, não, morreu, foda-se. De novo, isso tomou meu coração. Eu falei, valeu, você merece. E o anime é muito foda, vale muito a pena. E é muito divertido, mas tem o melhor último episódio de anime que eu já vi. É muito foda a batalha final. Batalha, na verdade não é o melhor final de anime, né? Mas é a melhor batalha final de todos. É tipo poder cósmico universal e negro. Normalmente shonen tem essas paradas, né? O cara com a força de vontade vai ficando mais forte. Dessa vez o maluco com a força de vontade ficou universo. Yeah! É muito foda. Não, o bicho não tem o tamanho de uma galáxia. É uma coisa imbécila. É, imbécila é você, seu merda. Já sabemos que o Daigo odeia esse anime. Seu casual. Seu casual. E aí, chamou de casual. Peraí. Casual de robô. E aí, casual. Casual aqui não é um xingamento. Não podemos esquecer que nós temos o grande Jean Reno casual. É verdade. Casual aqui é um elogio. É verdade. Um elogio. Chega, chega de Discord. É o próximo. Foda-se, próximo. Próximo. Vou jogar aqui. Vai lá, vai lá. Número 3, Rebeca. Tá, então... Olha, gente, falar que eu tive muita dificuldade pra escolher essa abertura, só que não. É extremamente previsível. Eu vou escolher Tank de Cowboy Bebop. Disco Ninja, toca aí, por favor, Tank. I think it's time to blow this scene. Get everybody in the stuff together. Okay, 3, 2, 1, let's jam. Eu escolhi Tank porque eu acho que muita gente sabe que eu tenho a mesma obsessão que eu tenho por Metal Gear Solid, é a obsessão que eu tenho por Cowboy Bebop, né? E é o anime da minha vida que eu mais amo, e eu acho que o Cowboy Bebop é uma coisa meio Metal Gear, porque ao mesmo tempo que ele tem uma história super pesada, super triste por trás, o... como é que é mesmo o nome do o diretor? Watanabe, né? Nabeshi. Nabeshi. Eu esqueço o nome dele, do diretor do Bebop. Enfim, ele tem aquela coisa Kojima de se afundar na zoeira, sabe? Então, às vezes, você pode estar com um episódio, uma cena super triste, falando de um tema pesado, e daqui a pouco vem uma zoeira japonesa. Então, é muito feliz, é muito legal esse anime. Um maravilhoso episódio do Cogumelo. Sim, pois é. E tem o melhor episódio é o da geladeira. Também é muito bom. Pô, mas, enfim, agora. Aí, pra mim, ele tem dois dos melhores personagens de todos os animes que eu acho pra sempre, que é a Ed e o Ain, que fazem as maiores loucuras. E o legal do Bebop é que ele tem a trilha sonora do toda baseada em jazz, né, no estilo Bebop, feita pela maravilhinda da Yoko Kanno. E é muito difícil escolher a música do Bebop porque todas são muito boas. A trilha sonora define muito desse anime. Ele é... E também uma coisa que me chamou a atenção na época, quando eu ouvi pela primeira vez essa música, foi antes de eu assistir ao seriado. Eu tava num evento de anime, de um fansub que tinha aqui em Brasília. E aí sempre tinha aquela parte que eles passavam um clipe com várias aberturas e encerramentos aleatórios de anime, né? Não sei se tinha isso aí no Rio. Tinha. Pois é. E aí eu lembro que quando eu vi isso tocar pela primeira vez, aquele bebopzão largado, chorado, eu falei, que maravilha, que lindo, preciso assistir esse anime. Porque eu já gostava muito de jazz antes, que eu cresci ouvindo jazz com meu pai, que ele era viciado em jazz. E aí quando eu vi, fiquei louca, fui atrás, assisti o anime, me apaixonei, então é a música da minha vida, Tank. E é isso. É o famoso, queria começar a ver anime, cara, mas qual que eu vejo? É Cowboy Bebop. Ele faz a interface boa, assim, entre o mundo normal e o mundo japonês. Isso. Ele não subestima a sua inteligência. Não, ele é acessível. Ele é acessível, mas ao mesmo tempo ele não é muito óbvio, assim. Não é muito previsível. É um acessível que te sustenta, não é um acessível só tipo entrar dentro. Isso. E ele é curtinho, são só 26 episódios. Então, se você não conhece, mas tem preguiça de assistir anime longo, vai fundo, que são 26 só 26 episódios. 26 episódios de um filme, né? É, um filme. Um filme ou dois, na verdade, eu sempre esqueço. Não, um filme só. É o do Vincent, né? Daigo. Sou eu? Daigreon! Gigante Guerreiro Daigreon. Caraca, não, eu nem planejei isso pra conter a casualidade inimiga ninjutsu, mas já que eu escolhi, que bom que eu escolhi, não é? Você é metido a elitista, eu sou Daigo. Metido você a é tipo elitista, cara, você é tipo, se você fosse um carioca, você ia ser o cara que mora no Leblon e não gosta que ninguém que não mora no Leblon frequente o Leblon. Você é assim, cara. Você ainda tá me comparando com aquele velho lá que quis bater no Batman, isso eu acho errado. Você é o velho que quis bater no Batman, não sou, não. Você é. Não sou, não. Você vou parar, cara, com essa buceta. Eu vou admitir que você é, cara. Que porra nenhuma. Daigo, olha só. Você é hipster dos animes robôs. Até parece que eu sou hipster. Dorme com essa. Não. Eu tenho bom gosto. Eu tenho bom gosto. É diferente. Parece um hipster falando, cara. Até parece. Eu que sou o quê? Eu sou o Baeri agora? Quero Baeri hipster. Eu sou o Baeri agora. O que eu escolhi é um anime que, além de robozinho, mistura um negócio que eu gosto muito, que é espionagem e Guerra Fria. Chama SPD Blue Comet Laser. Aoi no Ryusei. Olha que bonito, né? O nome da abertura é Lonely Way. Então, sou disco ninja, disco Grey Ninja, disco buceta, sei lá quem que é hoje, sei lá quem que tá de férias. Toca essa porra aí! Melos no Yoni Lonely Way. があまり綺麗だったもんで。アンナは彼のこと気になるの？ azul, Leister? Lonely Way. Fale-nos dessa merda. 1996, num outro mundo onde a Guerra Fria ainda tá rolando, uma invasão alienígena que descobre, que meio que prevê que no futuro, tanto os Estados Unidos quanto a Rússia vão começar a cooperar e o mundo todo vai ser unido e vai dominar o espaço. Essa galera tenta counterar destruindo o que eles podem da Terra. No meio do caminho tem um piloto que é metade alienígena, que em vez de mandar cachorrinha Laika nos anos blá, acho 40, 50 pro espaço, mandaram um piloto russo que é o pai desse cara. Descobriu toda a alienígenaidade lá, aquela bobeza. O cara não sabe bem em que lado ele tem que apoiar, se é os humanos do pai ou se são os ETs da mãe. O cara vem pra Terra tentar botar panos quentes, mas se encontra no meio de uma guerra, pega um robô e fala, vou matar todo mundo. Pronto. Mas aí, são quantos episódios essa porra? O desenho é curtinho, são 39. É igual a todos os outros desenhos de robô, né? Admite que é igual, cara. Ah, não. É Gundam, é tipo Gundam Seed, né? Nossa senhora. Nossa senhora, olha só onde o cara vai. Isso mostra casualidade. É tipo Gundam Wing, não é? É, Gundam Wing e Gundam Seed são os melhores Gundam. São os melhores, cara. O Seed Destiny é melhor ainda, inclusive. Você podia falar se o Seed passasse aqui, né? Imagina se tivesse vindo. Cara, ia ser muito dublado bom. Na Centauro, com a desgraça. Eu vou girar o dado aqui, mas eu vou girar ele só na minha cabeça. Porque vai sair eu, com poder na minha mente, quer ver? Será, viu? Né? Saiu eu. Olha só, o que eu escolhi é pra counterar a casualidade do Ninja Inimigo, que não foi casual, a casualidade da Rebeca, que também não foi casual, e o elitismo do Daigo, que é um cara elitista e fajuto. Eu não sou elitista, seu filho da puta. Você é elitista, cara. Você tem que parar de ser assim. Porque... Eu não sou elitista, seu viado. Porque... Você é elitista, cara. Você escolheu um negócio que não passa em lugar nenhum, cara. Nem passou no Brasil esse negócio. Você é elitista, cara. Você tem que parar de ser assim. Não, passou no Chile, passou em um monte de lugar na América Latina. Pode parar, não, de Chile é lugar de gente rica que vai esquiar no meio do ano, tá? É coisa de... É coisa de europeu chique. Santiago é Argentina. Santiago é um lugar de... É limpo lá, só é poluído, mas é um lugar, é uma cidade limpa que funciona. Você é elitista, cara. É poluído. Olha só você falando essas coisas do lugar do Rictus. O que eu escolhi aqui é o tema da abertura de Churato, que passou na Manchete, era um canal 6 acessível, pegava com qualquer antena com esponja de bombril na casa da sua avó, na televisão de 8 polegadas. Então, vou pedir que o Disco Ninja, por favor, execute a abertura de Churato em português. Brilhe, Churato. F-H-U-E-A-T-O Churato. Churato, por favor. Já que você nem sempre foi elitista desse jeito. Você já foi gente como a gente um dia. Filho da puta, eu traduzo Churato, tá? Mas o sub fez Churato. Tá fazendo Churato. Já foi o sub é coisa de elitista, cara. Até parece. Mas... Eu falei isso pra aqueles espíritos de sub. Qual é a sinopse de Churato, Daigo? Churato é tranquilo. Dois amigos de infância, lutadores de artes marciais, se enfrentavam num torneio, como várias vezes já tinham feito, até eles serem transmigrados, eu gosto muito desse termo, transmigrados, para o Tenkukai, para o mundo espiritual. É só que ao passarem, um deles vira vilão. E agora fica para Churato Hidaka, nosso protagonista, nosso pervertido e fraco protagonista, que depois vai ficar mais fortinho, tentar trazer seu amigo para o lado do bem e matar um monte de gente enquanto faz isso. Gai Kuroki. Churato é muito plot de filme de ação dos anos 80, de artes marciais. Só que, sei lá, em vez de o cara vingança pelo irmão, é tipo, ah, meu amigo virou maligno e agora eu preciso resgatar. Eu tenho que trazê-lo de volta, não tem que matar. Eu tenho que trazê-lo de volta, tá ligado? Sim. Aliás, uma coisa interessante de Churato é que ele é um cavaleiro zodíaco. Com o muito Gai, melhor que o cavaleiro zodíaco. É o que eu ia falar, o Churato com o Gai é meio que uma relação Ikki-Shun, se Sim. você for reparar. É, mais ou menos isso. Tem uma razão pra eles ficarem um perto do outro o tempo todo. Eles faziam meinha na escola. Mas é só explicado no final do desenho. A meinha, porque pra não revelar e pra não expulsar a audiência muito cedo. Claro. Sim. Apesar de que japonês não tem muito problema com esse lance de androginia e viadagem congênita, assim. É verdade. É verdade. Shurato é Cavaleiro Zodíaco, que a galera surfa na armadura e junta pra mandar ataque especial combinado chamado Formação Mandala. Quer falar junto comigo, pronto. Formação Mandala? Com lag? Vai ficar maneiro. Não, Max, Amanda, Bodanã, Omaron. Não, Max. Abelão, quem sou eu? Não, Max, Amanda, Bodanã. Abelão, quem? Não, Max, Amanda, Bodanã. Omaron é a do Formação Mandala. Eu acho que vou, se eu tiver um filho um dia, o nome dele vai ser Samandá Bodarão. Não, Max Samandá. Vai ser errado esse nome. E se for uma menina, vai ser... Abilão quem? Se for uma menina, vai ser... Abilão quem? É, isso aí. Não, pode ser da... Abilão, pode ser da... Vai ser Sowaka. Pode ser do... Não, pode ser do mantra do Lenga. Pode ser Macacarla. Macacarla, muito bom. Macacarla, Rainha Carla, né? Macacarla. É. Macacarla. O rei caro. Macacarla, Sowaka. Macacarla. Fala, sou Aka Pivoto. Vamos fechar o primeiro round com essa, com essa perola. Essa pequena perola. Começando round 2, round 2, round 2, com músicas que tocam no meio da meada lá do desenho. É tipo, músicas, tema de boneco, tema de porrada, tema de fudeu, isso, etc. Valendo! Um tema livre, no fim das contas, né? É. Pode ser também conhecido como músicas tipo Mãe do Yoga. Como sabemos há muito tempo, o que termina o último começa o próximo, então começarei. E começarei com a minha, que é tipo, pra esfolar a cara do Tago, esse elitista no chão, que é um outro tema de coisa que passou no Brasil, passou na Globo, canal acessível, todas as televisões do Brasil pegam, 98% do território nacional tem sinal da Globo. E é o... Porra, do jeito que você fala, a Globo é do caralho, né? A Globo é irada, cara. Leva entretenimento pro povo brasileiro. É o tema das cartinhas da evolução do Demon Tamers, que é o Slash, então, o Disco Ninja pro Obsequio. Slash é a vida. Porque eu falei que eu queria escolher, seu filho da puta. Eu falei primeiro, cara. Falou, né? Falei primeiro, cara. Aceito. O povo parece vence. Falcão. O povo vence, Daigo. O povo vence. Você vem com esse papo de Vox Populi e Vox Day, não, que eu não aceito essa merda, não. O que deu pra você? O Demon Tamers, ele é... militar, ou primo. É verdade. O Demon Tamers, ele é muito superior aos outros, cara. Ele tem um problema muito sério de ser muito melhor que os outros. E não que os outros sejam ruins, mas o 1 é razoável, no fim das contas. O 2 é mais fraquinho, mas não chega a ser ruim. Mas é que o 3 é muito bom. E ele é meio serão, assim. Ele não tem aquela pegada infantilóide dos outros. Ele tem umas paradas de serious business que é... É, cara. E é uma parada... É forte, cara. É forte. A história... é um serviço que nunca é replicado nem nos outros, não sei. Nem nos outros, é. A história dos molequinhos lá é, às vezes, é meio hardcore, assim. É. A garota, eu não lembro o nome dos personagens, mas a garota usa um coração rasgado na camisa. A Hulk usa um... É Hulk ou Rukia? Não lembro. Hulk. A Hulk tem um coração rasgado na cabeça, cara. É muito hardcore pra uma garota de 12 anos. Não, e ela tem umas percepções escrotas pra caralho. Sim, é. Ela aquela tá com... menina é dadazinha. E ela tem uma fucking raposa de Digimon, um Digimon pra caralho, bizarro. O molequinho lá com a porra do Gilmon, um dinossaurinho de miniatura, e o outro moleque com o chinesinho com aquele bichinho fofolete lá, parece um bicho colúcia. Agora tem uma... Terrier. Agora tu vê uma fucking raposa gigante. Das trevas. Tem raposa darwinista, só o forte sobrevive. Só o forte sobrevive. Eu não sei falar sobre isso, eu não vi. Porra, no Digimon 3? Caralho, é um cara, outro... então, eu muito elitista, cara. Eu vou te falar. Eu vou falar, qual o lance de Digimon? Eu vi Digimon 1, primeira temporada, achei foda pra caralho. Aí eu vi a segunda temporada meio assim, porra. É bem pra quê? Aí vi a terceira. Aí veio a terceira, eu vi tipo, caralho, cachorro com submetralhadora bolada e raposa ninja com chute. A música é irada de abertura, mas foda-se. Maior dos então, sonhadores. Então é assim que você é. Você é esse tipo de pessoa que julga o anime pela abertura. Não, se eu fosse julgar o anime pela abertura, eu teria achado ele foda, né? E teria assistido. É. Ah, entendi. Tá. Mas você não viu por quê então, cara? Dá a explicação. Porque eu usei a magia do preconceito. Entendi. Não vi, não gostei. Então, era a segunda temporada, eu não gostei muito. A terceira temporada tava aparecendo mais zoeira, com cartão de crédito da Digievolução. Eu falei, não. É, tá parecendo. Ah, não, você não jogava Magic, então não adiantamos. Tu tá o Yu-Gi-Oh! Próximo, show. 4. Taigo. Eu de novo? Vai, elitista. Agora Leblon. É. Leblon da internet. Aquela coisa bonita. Aquela musiquinha de ação que tem várias séries de Tokusatsu. Principalmente os Metal Heroes, que praticamente foram os mais queridos por aqui, né? O Jaspion ali. Os Gaban, que em época acordava às 7h30 da manhã pra assistir na Xuxa. Aquela bonita. Então eu escolhi uma do Giban. Coisa bonita. Moerou Giban. Queima aí, Giban. Torra aí, Giban. Cara, é muito boa essa música. Essa música é do cara. É muito bom, cara. Maravilhoso. É muito bom. Deus abençoe Akira Kushida. Dá pra você ouvir em qualquer momento da sua vida, assim. Vou pegar o ônibus. Moeiro de Giban. Arte de Giban. Robocop dos otakus, cara. É, vou evacuar. Queima Giban. É muito bom, cara. É então, muito bom. Disco Ninja, Disco Greninja, quem tiver em cima na mesa, Moeiro de Giban, por favor, toque para nós, por favor. Giban é o Robocop da zoeira. Pronto, falei. O Robocop dos otakus. Não, nem Robocop da zoeira. Você sabe que o cara que criou o Robocop baseou primeiro no Giaban, certo? Sim. Mas o Giaban com certeza é cópia do Robocop. Né? Mesmo que seja antes. Que medo, né? Ele copiou o Robocop. Mas caso, o Homem-Robozinho... O Homem-Robozinho é, não, mas é tipo Stakeholders. Mas assim, acho que o Giban, ele é nascimento de uma inspiração como oportunidade, né? Era a inspiração no Giaban e no conceito de Uchiu Keiji como um todo, e foi logo assim que saiu a porra do Robocop. Então, cara, a hora é essa. Tipo, só que o Giaban é um policial, que é um cara que vira um policial. O Giaban é, teoricamente, só um robô mesmo. E a forma humana é um holograma. A forma humana é um holograma, e foi bem na época do Robocop, assim. E o Gaban, o maneiro do Gaban, é que a música do Gaban pergunta, cara, será que ele é de verdade um homem? Ou será que é só uma porra? Não, você uma é homem ou não? É, você é homem ou não? Tipo, você é macho? Não, é tipo, você é um ser humano ou não, tá ligado? É urbano, né? Não é no espaço. Então acho que acaba pendendo mais pro lado do Robocop mesmo. Não, é. A inspiração é, tipo, é a retroalimentação de inspiração. Isso, a retroalimentação cultural. Não, mas o lance é que Giban, ele é muito mais dramático que os outros Metal Heroes. Foi o que espantou o público japonês. É, exatamente. Aqui fez o sucessinho dele, né? Que nem todos os outros. Teve o boneco da Glaslit, o caralho, mas enfim, qualquer um teria. Incluindo usando aqueles moldes do Rambo. Isso, muito bom. A motoca de três rodas, caralho. A navinha. Exatamente. Beleza. Legal o Giban, Giban é maneiro. Giban é maneiro, vale. Giban é bom, Giban é bom. Apesar do final ruim, Giban é bom. A ressurreição de Giban, versão brasileira, Conta Mágica, São Paulo. Agora, é uma das séries que, digamos assim, matar o protagonista no meio mais pesado que tem é Giban. Sim. É uma morte escrotíssima. É escrotíssima, é. Tem no YouTube, Giban. Dá pra quem quiser ver, dá pra ver. Tem dublado. E se você quiser pagar por um trampo mais ou menos bom, você pode comprar o Giban da Fox. É, tem. É, você tem que entender. Te dou um queijo de ban. Próximo. Te dou um queijo de ban. Number one, vou o ninja inimigo, tema de Miyuka. Meus amigos, vocês já viram eu falando várias vezes sobre o melhor anime de todos os tempos. Só existe um anime que eu acompanho desde quando eu era moleque até hoje, que eu ainda assisto. E só tem dois animes que eu acompanho hoje em dia, e um é mais quando tô na falta de fazer. Mas o anime que eu acompanho mesmo, Naruto, que é foda, é o One Piece. O que eu acompanho na falta de fazer é Fairy Tail. Mas One Piece é o anime supremo. Alguém discorda que One Piece é o anime supremo? Eu fale discordo, agora, eu quero falar. Tá bem ruim agora. Discordo. Tá bem ruimzinho, assim. Mas é o mangá definitivo. O mangá definitivo. O anime é mais um anime. Eu não perguntei a opinião de vocês pra vocês discordarem, entendeu? Então foda-se. Cara. One Piece não é. Agora é tarde, com Daniel Gentili. E uma das coisas mais fodas desse anime são as cenas dramáticas e boladas que eles fazem. Você vai do riso ao choro em um mesmo episódio. E uma das coisas mais legais é a hora em que o Luffy vira e fala: meu irmão, agora a porra ficou séria. Agora tu vai apanhar pra caralho. Agora eu vou usar o meu Gear Second, meu Gear Third, meu Piru Duro. E você tá fudido. E começa a tocar a música Overtaken. Disco Ninja, por favor, awesomenize a parada aí. Agora é que ele tá desde 97 o mangá e o anime tá desde 99, já tá com 15 anos. Inclusive a abertura atual é uma abertura de 15 anos. Aí vem um paralelo, né? O Yoshihiro Togashi, do Yakusho e agora Hunter x Hunter, ele faz Hunter x Hunter desde, sei lá, 2001, 2002, por aí. E cara, ele tira. Tem, sei lá, 15 anos quase de Hunter x Hunter, do mangá. Ele trabalhou, tipo, 9 anos. E 6 ele tirou férias. Geralmente, assim, quando a Square Enix anuncia um Dragon Quest, ele já para de trabalhar. Aí ele se prepara espiritualmente, aí sai o Dragon Quest. Aí ele fica, tipo, um ano e meio jogando Dragon Quest. Aí ele volta a fazer o mangá. E aí ele bota na aba do mangá, sempre assim: ah, Sumimasen, desculpa, foi mal aí. É, tava jogando Dragon Quest e espero que vocês continuem acompanhando o Hunter x Hunter. E Hunter x Hunter vende bem, o público é fiel. E esse cara é um filho da puta. E acho que ele separou da mulher. mulher agora, da mulher do Sailor Moon, né? Que era a esposa dele. Eu acho que eles separaram. Será? Teve uma fofoca dessa aí, eu ouvi em algum lugar. E o Takeuchi. E o Eiichiro Oda, ele é o cara que faz One Piece desde 97. Ele se casou e teve dois filhos com uma atriz que fazia Nami numas encenações lá da Toei, ou seja, coisa do trabalho dele. E ele não sai do Japão desde 97. Ele não pega avião desde 97. E ele vive doente, assim. Ele fez uma operação na garganta, que o pós-operatório era pra ficar um mês sem fazer nada, tipo de cama, não podia desenhar. E ele ficou duas semanas e voltou a desenhar. E ele tá sempre doente, assim, e ele tá doente trabalhando. E ele é um cara que bota na contracapa do mangá o seguinte: quando eu saio pra jantar com minha família, sábado de noite, na época, domingo de noite, sei lá, na época que os animes passavam em horário nobre, né? Agora é tudo de manhã. Ele fala assim: eu quando dá 7:30 PM, eu olho pras crianças e elas estão todas as crianças do restaurante estão vidradas na televisão que tá passando um anime. E esse anime é o One Piece. E quando eu vejo que a minha obra tá sendo alguma coisa pra aquelas crianças, eu tenho ainda mais vontade de trabalhar. E ele é um maluco que ele quando sempre que tá doente, ele bota nas sessões de pergunta, etc, pedindo desculpas pra galera e fala assim: desculpe que minha saúde não é ideal, porque eu tenho muito medo de morrer e não deixar a minha obra completa. Então assim, ele é um maluco muito preocupado com o que ele faz, ao contrário de outros autores, assim. Ele é um cara muito foda, cara, assim, isso torna o One Piece, pra mim só torna o One Piece ainda melhor, o mangá pelo menos, o anime, enfim, é o estúdio tem que se virar, quando tá chegando muito perto do mangá, o anime fica uma merda, agora tá uma porcaria, naturalmente, acontece, assim, não tem muito como fugir disso. Tem que dar aquela enchida de linguiça. Tem que encher linguiça, acontece. Mas ele é um cara muito foda, assim. E eu acompanho o trabalho. One Piece, assim, a maioria das pessoas que gosta hoje em dia, assim que saiu One Piece, achou meio zoado, assim. Porque o desenho do cara é diferente. Ele tem um estilo muito dele. O cara do Fairy Tail também. Tem um monte de amigo que não gosta do estilo. Eles têm um estilo parecido, assim. Eles eram assistentes do Watsuki, do Rurouni Kenshin, todos dois, né? Então eles acabam que o estilo deles é um pouco parecido. Mas, assim, quem passa a gostar não tem como não amar One Piece. One Piece é superior e foda-se. Eu gosto muito do traço dele, é bem estilizadão, e você vê que é um estilizado proposital, porque tem autor que diz que é estilizado, mas é porque você vê que a pessoa é ruim mesmo, a pessoa não entende de anatomia nem nada e fala: não, mas o meu traço é estilizado. Exatamente. O dele não, é proposital. Black, os meus bonequinhos de palito são mega estilizados, cara, só eu faço bonequinho de palito ninja style. O Xiao Xiao deve fazer melhor que você. Eu nunca assisti o anime, mas eu li o mangá, eu parei faz muito tempo, acho que foi na parte que eles estavam subindo a montanha pra pegar a médica pra que a Nami tava doente. É mais ou menos no arco em que eles encontram o Chopper, não é? Cara, você não leu One Piece, então. Eu parei muito no começo. Mas beleza, eu te perdoo, é a sua missão. Então agora a gente vai rolar o dadinho aqui e eu tenho certeza que ele vai tirar a Rebeca, quer ver? Ó, tirou a Rebeca, vai lá. Olha só que coincidência. Então, vamos lá. É insert song, né? Então, eu vou escolher pra musiquinhas que rolam dentro do episódio uma musiquinha de Sailor Moon. Olha só. Disco Ninja, toca aí pra mim o Sailor Moon Violin Medley da Vanessa May. Transformação das mulheres lésbicas. É essa? É essa mesmo. Essa música é maneira. Então, esse medley de violino é uma musiquinha de transformação que entra mais pra frente no anime quando vem as outras Sailors, que é Urano, Netuno, Plutão e tal. E aí, essa música é muito legal. O que eu acho legal das musiquinhas de transformação da Sailor Moon é porque Sailor Moon é um anime super fofo, né? Então você espera que as musiquinhas vão ser fofoletes também. Mas elas não são, elas são super dramáticas, super envolventes, super, assim. Super foda-se com o que tem a ver com o negócio, né? É, elas são bem... Inclusive no Sailor Moon Crystal agora, né, que é o remake, eles fizeram uma versão da música de transformação mais fofolete. E eu já não gostei, porque a original da Sailor Moon era uma musiquinha super dramática também, a transformação dela. Mas a que eu mais gosto é essa. É, mas a minha favorita é essa de violino das lébiscas. E... Mas é muito bom. Eu adoro elas como personagem e adoro a musiquinha delas também. Você tá vendo o Crystal? Não. Não? Tem cara de ser meio zoado, né, cara? Não. Mas eu não sei. Eu tô com um preconceito prévio. A Taluta Sutini tá gostando, cara. Ah, é? Não, mas você sabe como é que é o meu gosto quanto da Taluna. Ela gostou de Guardiões da Galáxia, então eu tenho que assistir esse troço bêbado. Você não gostou de Guardiões da Galáxia, Dago? Não, ainda não assisti. Mas se ela gostou, eu provavelmente vou ter que assistir bêbado. Entendi. Mas ela gosta de Jojo, Dago. Qual é o problema com isso? Ela gosta de Jojo porque é Inception do Arara. Entendi. Mas eu não assisti, eu não comecei a assistir o Crystal, né, por preconceito, não. Simplesmente, sei lá, porque eu ainda não animei, mas não. Que você não tem uma... É porque você não tem, Rebeca, uma conta no Crunchyroll. No Crunchyroll você pode assistir Sailor Moon Crystal por apenas 10, 12 reais, não sei quanto é, mensais. Crunchyroll. Não era 15, quanto? Mas talvez. Não, é menos. Mas assim, pelo que eu já vi de vídeos no YouTube da abertura, da musiquinha de transformação e tal, eu achei uma pegada mais fofolete do que o Sailor Moon original. E eu não sou muito fã. Eu achei a abertura muito anime de garotinha, de sainha, anos 2000 e menos anos 90. Então, um negócio interessante sobre o Sailor Moon anime original é que ele não teve muito input da Naoko Takeuchi, sabe? Aquelas inserção de humor, umas mudanças de roteiro assim mais pesada, eles fizeram sem consultar a tia. Aí ela tem um pouquinho de birra dessa porra. Porque eu não sei se vocês já leram mangá. O mangá é dramático até onde não precisa. É. O mangá é como se fosse uma série de ação mesmo, de porrada e tal. Arranca a cabeça de bicho, caralho. É. Até certo ponto, quando eles continuam mostrando a Sailor Moon como se ela fosse... É, rola uns pega nervoso, mas eles continuam mostrando na série de anime a Sailor Moon, a principal, como se ela fosse ainda uma incompetente do caralho, quando no mangá ela pega a manha rapidinho. Exatamente, Não, é isso que é uma reclamação, uma das poucas reclamações que eu tenho do anime original, porque a Serena barra o Sagi, né, no mangá, ela é muito mais esperta do que no anime. No anime ela é uma garotinha kawaii, bocó. Uhum. E bocó o anime todo. O Darin também, o Darin do anime é um filho da puta. Eu ficava desesperada pra ela dar um pé na bunda dele e ficar com Seiya, que era do Sailor Stars. Outra no mangá ele é mais suportável. E agora round 3, round 3. Terceiro round, round de encerramento. E a Rebebska, que terminou o segundo, por obséquio, começa o terceiro. Então, aí, para finalizar, a minha musiquinha de encerramento, eu fiquei numa dúvida louca, quase que eu ganhei um chapéu de burra aqui, mas tudo bem, finalmente consegui escolher. Eu vou em um dos meus animes favoritos dos anos 90 aqui no Brasil, que é o Pet Label. Midnight Blue, Meia Noite Azul. Toca aí, Disco Ninja. Me dê um abraço, Midnight Blue. O ônibus da meia noite, vamos pegar. Midnight Blue, embarque comigo pro sonho se realizar. Eu posso perder um sonho, mas continuarei mesmo dando. A energia caiu, eu vi isso pela TV. E quando amanhã eu acordar, resolverei o que fazer. Olhe pra mim e diga o que você está pensando. Espero que possa entender. Pois tudo que eu faço é porque me preocupo muito com você. Me dê um abraço, Midnight Blue. O ônibus da meia-noite, vamos pegar Midnight Blue. Embarque comigo pro sonho se realizar. Midnight Blue. O ônibus da meia-noite, vamos pegar Midnight Blue. Embarque comigo pro sonho se realizar. Me dê um abraço, Midnight Blue. O ônibus da meia-noite, vamos pegar. Essa é a história da minha vida, cara. Quantos ônibus da meia-noite eu já peguei? Central do Brasil, meia-noite. Todas as pessoas que já ficaram numa parada de ônibus à meia-noite, olhando pra aquele céu azul com cara de derrota, sabem o que, que é essa música. Essa música toca no coração. Azul? Aquela azul? Cara. É roxo, roxo de novo. Azul da meia-noite. É, o azul da meia-noite. Né? A Rebeca tem razão, é verdade. Todo mundo que já ficou desolado, olhando para as estrelas, pensando que horas eu vou chegar em casa, meu Deus. Todo mundo sabe, essa música toca no coração. Eu praticamente faço isso toda sexta-feira. Pois é. Daigo, Pet Labor é robô? É claro que é. Ah, é, Daigo, seu elitista. É, então beleza. A outra me chamando de elitista. Pet Labor passou aqui entre 2001 e 2003, sei lá, mais ou menos assim, na Fox Kids. É, quando começaram a passar... É, a série é mais antiga, né? A série é mais antiga, passou aqui em 2001. É, eles começaram a passar pelos filmes, inclusive, e os filmes são muito mais sérios que a série de televisão. Porque Pet Labor tem os ovas primeiro. É, a série de TV é tipo um cotidiano. É, tem os ovas primeiro, acho que os ovas são antes dos filmes, se não me engano. Primeira coisa é o ova, depois são os filmes. Aí tem um dos filmes. Aí depois então, que entra a série e todos os filmes são baseados na série. São três filmes. Sendo que o terceiro, que é o Sim. WX3, ele é muito recente, assim, tem poucos anos. É, agora tem a série live action. É, e agora tem o live action. Que eu não vi ainda. Eu só vi o primeiro filme, achei foda. Cara, mas assim, recomendo fortemente Pet Labor, tudo que tem de Pet Labor, porque, assim, você tem que ter em mente que a série de televisão é diferente dos filmes. Os filmes são sérios pra caralho. A série de televisão, ela beira, na maioria das vezes, comédia. É quase uma sitcom com robôs. Tirando alguns episódios. Eu gosto muito disso porque é um contraste foda. É, tirando a saga do Griffon, por exemplo, que é bem séria, e alguns episódios que são meio dramédia, tipo o episódio da falta de água no QG, que a galera tem. Que rola piriri, tem piriri o caralho. É falta de água ou falta de comida, não lembro. Acho que é falta d'água. Eu acho que falta é de água. Falta de água, Porque eles não podem nem tomar banho. É, eles podem fazer nada. Cara, é muito, muito genial. Pet Labor é animal. O Fukuda fica fedendo pro caralho. É um estilo cômico que não é aquele pastelão, entendeu? É uma comédia inteligentezinha, engraçadinha. É, exatamente. Mas pra quem não conhece, é bom a gente explicar que Pet Labor não é um anime de robô espacial. Você vai pensar que aqueles mega robôs lutando no espaço, não. É um anime urbano, são robôs da polícia. É, o nome desse gênero. O nome desse gênero é Real Robots, inclusive, né? São robôs menores, assim, são. Isso. São coisas que realmente poderia Pet pensar. É muito, muito real. Muito real, são coisas assim, cara. Daria pra construir. Isso. Se o Japão quisesse, construiria essa porra. Se eles quisessem, são coisas que você vê que vai. Futuro que você vê que vai existir daqui a pouco, sabe? É, só que, obviamente. Então é aquela. Aí a polícia de Tóquio. É, se eu não me engano, é uma empresa que construiu os labels, que são os robôs de trabalho da construção, né? E depois a polícia acabou criando uns pra eles, pra tomar unidade de polícia de robôs. Então é bem uma coisa de crime urbano mesmo. Eles combatendo crime em Tóquio com os robôs. Tinha a porra dos labels, que eram esses robôs de construção urbana, enfim, serviços gerais. Começou a pegar o robô fazer merda e a polícia foi e pegou o robô pra fazer polícia. A única diferença é que, pô, robô de desenho animado é robô com perna, que é ridículo. Robô Mega Man, né, cara? Vai ter esteira. Mega Man é isso. É, robô de verdade vai ter esteira. Quem leu o 20th Century Boy sabe muito bem disso. Porra, acho que, ô Daigo, você prefere robôs gigantes do espaço, né? Não é que eu prefiro robô gigante do espaço. Se tiver uma trama boa, eu tô lá. Se tiver porrada, eu tô lá. Independente da trama, te chama mais atenção animes estilo Gundam do que animes estilo robôs urbanos, né? Não, mesmo porque Gundam vem pra Terra toda hora, então... E Gundam é bem meio do caminho, assim, entre os primeiros Gundam, né? É bem meio do caminho entre o real e o super, assim. O primeiro Gundam, tirando o fato que ele voa, ele também não é uma parada tão bizarra, assim. É tanto que eles estão planejando fazer um Gundam que se move pro próximo aniversário de Gundam. É, até 2020, 2019, né? Que vai fazer 50, 40 anos, 50 anos, sei lá. É, próximo. Deixa eu ver aqui. Porra, cadado. Número 2 sou eu. Então, pra fechar, pra encerrar encerrar porra nenhuma, na verdade. Pra continuar o encerramento desse Disco Ninja, o meu tema de encerramento escolhido, eu peguei a onda do Daigo, que deu uma leve roubadinha, porque o tema que eu escolhi pra encerrar, ele escolheu antes de mim. Na verdade, ele colou aqui no Skype antes de mim. Então, eu troquei o meu tema reserva por esse tema, dado que ele roubou primeiro, que é o encerramento de Cybercops. Toca aí Disco Ninja por obsequio, Estrela Cadente. Maravilhoso, Cybercops é fantástico. É uma coisa muito boa, feita com pouco dinheiro, o que prova que tudo é possível nessa vida. E o bizarro é que quando você procura Shooting Star, como querendo ouvir a música, você não raro esbarra na música do Fuliculi, né? Que também é Shooting Star o nome, se não me engano. Daquele desenho da Gainax lá, da galera do Evangelho. Que também é legal, inclusive. É bem retardado, mas é legal. E Cybercops é isso, né, cara? É por amor, né? É um avião jogando... É um avião que joga bomba em Tóquio, e aí o Mark sai do meio dos escombros, arranca metade da máscara, mira com a bazuca e atira. Eu nunca esqueci dessa cena, cara. Tem duas paradas de Cybercops que eu nunca esqueço. É essa cena do Mark saindo dos escombros e dando o teco no avião, e quando... Acho que é o Einstein que morre no meio, não é? Qual deles que morre? Uma pedrada na cabeça. O Einstein morre na destruição da base. É, que pedra de sopor na cabeça do cara. Muito chapolinha a cena. Ele e dá aquela entortada. Ele dá aquela entortada e cai. É muito escroto. É muito óbvio que a pedra é de isopor, cara. É muito escroto isso. E eu com 10 anos, 9 anos... Ele tenta dar uma passada, mas não consegue. É, eu com 7, 8, 9 anos, sei lá quantos eu tinha, eu vi aquilo e falei, caralho, que merda, tá ligado? É tipo, muito tipo chapolinha parada, sacou? Porra, total. É. Total chapolim. Ninjimigo, seu último tema. Ninjimigo, está na hora. Olha só, eu fiz duas músicas em japonês. Na verdade, a música do One Piece... Não tá nem em português, nem em japonês, nem nada, né, cara? Não tá em a regra é que não tá em português, cara. Para é instrumental. Para de ser advogadozinho, cara. Tem que estar em português, tem que estar, né, em português, cara. Tudo bem. Não era que não era em japonês, é que tem que estar em português. Então, nada mais justo do que, se não é Yu Hakusho, não é Dragon Ball, não é Cavaleiros, não é Body, não é. Foda-se. Não é. Pokémon. Justo. Encerramento de Pokémon, todo mundo sabe que é um encerramento que ensina você a dizer o nome de todas as 150 bestas portáteis. Caraca, bestas portáteis. Bestas portáteis. Então, bestas portáteis. Disco Ninja, toque aí um dos 5 dias aí, ou então um compilado, sei lá, foda-se, do Poké Rap em português. Quero ser o melhor, e pra isso eu sei, tenho que correr, e conseguirei. Electro, Jiggly, Nidder, Renke, Finisher, Tati, no Pinch, Sikin, Peguem, tendo que pegar Pokémon. Atravessar o mundo para entender o poder que existe dentro de você. Xenobot, Poliwag, Nidorino, Golduck, Ivysaur, Dimer, Victreebel, Moltres, Nidorin, Farfetch'd, Ebra, Jigglypuff, Inkerheim, Unclefable, Inkerheim. Peguem, temos que pegar. Tangela, Gold, Steel, Wizzy, Seal, Guarda do Slow! Tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar, tem que pegar. Tito, Monster, Canopy, Sandro, Bubbasaur, Charmander, Golo, Pikachu! Show me the Bellsprout Dummy! O rap tá demais, pessoal! Muito legal! Ei, mas não vamos parar! É um trabalho difícil! Então vamos lá! Vai ser na quinta-feira, com certeza. Sabe por quê vai ser na quinta-feira, cara? Na quinta-feira é que eu sei cantar de cabeça, que é Charmeleon, Wartortle, Mewtwo, Tentacruel, Aerodactyl, Omanyte, Slowpoke, Mewtwo, Arbok. Tá ligado? É, esse é o da quinta-feira. Porque o cara fala, sabe, ah, consegue... Era tão difícil porque eles não estavam na ordem. Ele misturava a ordem dos pokémons e falava numa ordem foda-se dele. Era pra tentar rimar. Não é. Mas é. Era pra tentar ter alguma musicalidade, porra. Tem que ser música. Você tá achando que o tudo é rap? Fecha com Magma? Não, não, peraí. Eu acabo de falar, cara. Se eu não falei Magma no final, Mewtwo. Charmeleon, Magmar. Mewtwo, Tentacruel, Aerodex, Omanyte, Slowpoke, Mewtwo, Arbok. Não, fecha com Arbok. O Magma era... não lembro qual é. Não importa. Mas uma parada maneira de Pokémon que vale a pena a galera procurar são as aberturas originais, que nunca passaram aqui, etc. São outras músicas, blá, blá. A música é muito louca. De Pokémon em japonês? Isso, Pokémon em japonês é muito louca. É bizarro. É diferente. É em japonês, né, cara? É diferente, pô. A única coisa que tem... Incluindo tem a versão original do PokéRap, né? Que é o Pokémon Namae, tá ligado? Nomeia seu Pokémon, que é um roquinho. Nomeia seu Pokémon. O PokéRap é baseado nessa parada aí. Tanto que o encerramento é com aquelas letrinhas, com a metade da tela, com o bicho e o nome do bicho em japonês embaixo. E só que quando foi pros Estados Unidos, falou, não, rock não cola, que a cara tem que ser rap. Juventude dos guetos. É, próximo. É, então, quem que é? Quem será? Oh, acabou, Deus. Todo mundo já falou, não? Não, falta alguém. Não, falta eu. Vai, Daigreon. Eu vou criar um Pokémon. Criei. Daigor. Caralho, isso é uma coisa estranha. Vou fazer Daigor. Uma montagem. Daigor. Daigore, tá ligado? Sangue os outros. Vai, o que Daigor. Eu escolhi é tranquilo. Assim, não exatamente mostrando o meu trabalho, mas como eu já trabalhei com Churato, então eu escolhi o encerramento de Churato, Viajante dos Sonhos, em português, que faltava a mim em português. Aquela coisa interessante, que é um dos poucos realmente bem traduzidos, assim, tentou musicar a letra certinha, assim. Eu gosto muito dessa música, eu gosto muito da trilha sonora de Churato aqui no Brasil também. Eu gosto de Churato, ponto. Do jeito que veio, eu gosto. Agora, Disco Ninja, Disco Greninja, por favor, Viajante dos Sonhos para nós, Prozeco. Todo ser aprenderá a ter as estrelas como guia. Brilham iluminando o céu, a certeza da viagem. Luz da noite, um sussurro de amor, traga sua paz para mim. Viajante para sempre sonhador, siga seu destino até o fim. Traga sua paz para mim. O interessante é que o encerramento de Churato em português, ele é ridiculamente traduzido. Uhum. Ele não tem porra de diferença nenhuma. Se você pegar, acho que pegar a letra e traduzir, acho que até as rimas já ficam certas. Quase, quase. Tipo assim, tem uma ou outra alteradinha. É, tá ligado? É muito igual a parada. É muito igual. Eu também amo Churato de todos os jeitos. Se tiver Churato em, sei lá, espanhol, grego, russo, eu vou amar do mesmo jeito. Fazer... Olha, russo eu acho que tem. Árabe eu tenho certeza que tem. Colocar Churato em hebraico. Nossa, em árabe. Passar um Churato em hebraico pra Rebeca. Pra Rebeca ver o Churato israelita. Porra. em qualquer língua que tiver Churato, eu vou gostar. É. Árabe eu tenho certeza que tem, que eu já vi no tubo. Apesar de que o anime que os árabes mais gostam é outro. É Pro Wrestling Sanshiro. Era aquele anime lá dos bonequinhos que fazem luta livre. Bizarro. Aham. Uh-huh. É uma doença, mas enfim, já fiz minha escolha, fico do lado dela. E o Churato. Churato a gente não combinou, eu e Daigo. Mas tocou a abertura e encerramento desse programa porque mostrou aí a superioridade de Churato perante as outras raças e religiões. E o que eu achei legal na época, que foi meio assim, blow my mind, né? Foi que era mitologia hindu, porque geralmente as coisas são em mitologia grega. É. Ou mitologia grega. É. Acho que foi porque foi a que sobrou, né, cara? Porque tinha acabado de ter Cavaleiros do Zodíaco, não muito tempo. Eles são contemporâneos, acho que o Churato é de 89, né? Cavaleiros é 86. Né? Então. Cavaleiros tinha acabado, provavelmente, já, mas. É 86, 88, né? É, Churato tava meio que na cola ali. Se bem que no Japão é mais fácil de ter coisas da mitologia hindu do que aqui, porque lá tem galera budista, né? Então, budista, eles também macacaram muita coisa da mitologia hindu pra deles. É. Aí então aqui não tem tanto porque não é a nossa cultura. Então aqui a gente fica muito restrito a coisas de mitologia grega. Aí na época eu achei muito fera isso. Eu falei, nossa, que legal, uma mitologia diferente. Que fera aí, eu fui pesquisar e achei massa. Mas eu lembrei que o Clamp também tem um mangá de mitologia hindu. Como é que é mesmo o nome, Dali? Não é RG Veda, não? Não, Veda é. É o RG Veda, sim. É Veda, sim. Pois é. Então foi o que me ajudou a descobrir outros universos mitológicos. Foi Churato. Agora, o que eu tenho que dizer sobre isso é que não só Churato ficou bem ali na lista que a Herói fez, eu fazendo Java, aquela lista que a Herói fez das melhores coisas que passaram aqui, como também saber qual foi em primeiro lugar nos melhores tokus, hein, tô querendo falar nada. Smooth and it's a bit of a Oh my. こと「意外に便利だって叫んでる悲壮的ながら」「何がウォーウォーウォーウォーウォーこの街に響くのだろう」「だけどウォーウォーウォーウォーウォー期待してても仕方ない」 必ず Cause I'm 引き継いでたいのさ。代わりバンコでペダルをこいで、お辞儀のひまわり通り越して、ぐんぐん風を飲み込んで、そう飛べそうじゃん。初めて感じた君の体温、誰よりも強くなりたい。暖かいリズム、ニコの心臓がくっついて、唇と唇、目と目と手と手、神様は何も禁止なんかしてない。愛してる愛してる愛してる。あたしまだ懲りてない大人じゃわかんない。苦しくて切なくて見せたくてバーグしちゃう。 様あなたはオールドタイプと言われてる黒人形たちの恋はスマートに処理されてます君の持ってる DNA 探し求めた最高なものさあとは二人がシュミレーションすればハイレベルな二世の誕生それはThank you. 黒の空を貫いて地球を打った雷は我ら幼い人類に目覚めてくれと放たれた。愛する人をかばいつつ旅立つ日々を戦い開く。 We'll love me tomorrow 闇を切り裂き飛びゆく先は遠く輝く青い星。マクロス、マクロス、 味方に só. Já nem sei